pra dar risada e pra tirar onda. Felicidade não se empresta, não se pechincha, não se compra. Eu tô aqui pra fazer festa e pra tirar onda. Eu tiro onda pra onda não me tirar. Eu tiro onda pra onda não me afogar. Eu tiro onda pra onda não me tirar. Eu tiro onda pra onda não me afogar. Tem um aliado lá em cima que minha alma faz a ronda. Eu tô aqui pra entrar no clima e pra tirar onda. A vida é um grande picadeiro, na corda bamba eu tô na ponta. Eu tô aqui pra ser o primeiro a tirar onda. Eu tiro onda pra onda não me tirar. Eu tiro onda pra onda não me afogar. Eu tiro onda pra onda não me tirar. É. Eu tiro onda pra onda não me afogar. Faz a ronda, eu tô aqui pra entrar no clima e pra tirar muita onda. A vida é um grande picadeiro, na corda bamba eu tô na ponta. Eu tô aqui pra ser o primeiro a tirar onda. Eu tiro onda pra onda não me tirar. Eu tiro onda pra onda não me afogar. Eu tiro onda pra onda não me tirar. Eu tiro onda pra onda não me afogar. Mas eu tiro onda pra onda não me tirar. Eu tiro onda pra onda não me afogar.